Olá. Bom, você deve saber que existem dois tipos de colesterol, basicamente. O colesterol bom e o colesterol ruim. Quando a gente chega a uma certa idade, vai se tornando mais sabido, né? Nesses assuntos, a gente tem que ficar um pouco mais inteirado e tem que fazer os exames. E o colesterol é classificado assim porque esse tal de colesterol ruim é o que entope as nossas artérias e pode causar uma série de problemas de saúde. Mas por que que eu estou falando de colesterol? É porque existe uma palavra na escritura, ou melhor, um conceito na escritura, que é traduzido por uma palavra, palavra temor, que também podemos dizer que existe o bom e o ruim. Existe um temor bom na escritura, o temor que inclusive ele é mais do que recomendado, ele chega a ser ordenado. Nós devemos temer a Deus. E esse é um tem todo um esse é um assunto bem extenso, bem profundo. Temer a Deus significa várias coisas, todas elas são boas, e todas elas resultam em benefícios para o próprio homem. Bom, mas existe o temor ruim. Algumas vezes aparece nas escrituras essa palavra temor ou temores no plural, frequentemente até no plural, no sentido de temer os homens, temer as circunstâncias, temer coisas, tudo aquilo que seria um temor que não é o temor saudável, não é o temor a Deus. E esse temor realmente a Escritura nos adverte para nos afastarmos dele, para não alimentarmos esse tipo de temor no nosso coração. Até mesmo existe o contraste entre temer a Deus e temer outras coisas. Quando tememos a Deus de fato, os outros temores se tornam sem importância, eles se tornam irrelevantes, sem força na nossa vida. Bom, voltando aqui para o nosso livro de Isaías e o reino de Judá, para quem ele está se dirigindo aqui em primeira mão, nós vimos que Isaías, no capítulo 42, ou pelo menos no finalzinho desse capítulo, ele trouxe uma reprovação de Deus a Israel, Judá aqui incluído, obviamente, reprovação como servo. O servo, a nação que foi designada como serva de Deus, falhou nesse serviço como um servo inútil, porque se tornaram cegos e surdos, portanto, sem aptidão, sem poder servir a Deus como deveriam servir, com as devidas consequências que são apresentadas ali. E tudo isso está aqui. Num cenário que se projeta para frente dos dias em que Isaías escreveu, ou seja, o tempo em que viria o cativeiro babilônico, com grandes devastações, com uma série de sofrimentos ali para o povo de Judá. E quando chegasse o cativeiro, então esse temor ruim, esse temor não recomendável, esse temor do qual os homens devem se afastar, esse temor realmente chegaria aos corações deles. Então, Isaías traz aqui, digamos assim, o remédio. Como afastar esse temor do coração? É isso que nós vamos ver então no início do capítulo 43 de Isaías. O texto diz assim, dos versículos 1 a 13. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte: entregue-os, e ao Sul: não os retenha. De longe, tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Traga o meu povo, que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem, os povos se ajuntam. Qual deles predisse isto e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam: é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Então, o texto nos traz aqui três razões para Judá afastar o temor. É claro que o texto se refere a Israel como um todo, e é claro que Judá é parte de Israel. Então, Deus não precisa necessariamente falar com Judá, dizendo: olha, Judá, né? Quando ele está falando Israel, ele está se referindo a essa porção de Israel, como já foi dito anteriormente. Portanto, são três razões aqui para que eles confiassem e afastassem o temor. Em primeiro lugar, a primeira razão aqui é a posição de Deus. Quem é esse Deus que fala com eles? Deus vem lembrando disso. Inclusive nas últimas passagens temos visto Deus trazendo esses lembretes, e aqui ele vai mostrar a posição dele, em primeiro lugar em relação à própria nação de Israel. E veja que ele usa os dois termos aqui: Israel, Jacó, que na verdade é a mesma coisa. Jacó mudou seu nome para Israel, mas Deus enfatiza isso aqui, faz com que Isaías registre dessa forma, para mostrar que é um relacionamento específico com aquele povo, com aquela descendência. Ele tem uma relação com eles. Ele diz que ele os criou. Afinal de contas, ele formou essa nação. Essa nação foi criada a partir de um homem, a partir do chamado de Abraão: vai para aquela terra e de lá Eu te darei uma descendência, etc. Então, Deus criou essa nação, ele a formou, ou seja, ele foi proporcionando para que os descendentes nascessem dentro daquela linhagem. A promessa foi sendo repassada primeiro para Isaac e depois para Jacó e depois para os descendentes, ou seja, as 12 tribos de Israel. Então, ele é o Criador, mas ele é também o resgatador, o texto nos diz. E fala também que ele é o Salvador. As duas coisas estão em conexão aqui. Salvador, resgatador. Eles tinham prova disso. O Egito foi a maior prova disso. Ele os resgatou da escravidão. E a maneira como ele os tirou dali, aquele dia de Páscoa, quando o exterminador passou ali sobre o Egito e preservou o povo hebreu, e depois eles tiveram a oportunidade de saírem dali, e com mão poderosa, Deus os livrando, Deus os conduzindo. Portanto, ele está dizendo: eu sou esse Deus que criou vocês, e sou vocês me pertencem. Ele está dizendo, eu sou o dono de vocês, eu adquiri vocês, eu tenho um relacionamento de uma propriedade especial. Veja, Deus é dono de tudo, claro, mas ele fala aqui de um povo de propriedade exclusiva. É um povo que foi separado, consagrado, para que pertencesse a ele de uma forma especial. Tudo isso Deus está lembrando, que ele tem essa posição. É esse Deus que eles precisam lembrar. É um Deus que tem estabelecido esse relacionamento com eles. E claro, se ele tem esse relacionamento com Israel, ele tem um relacionamento com o universo. Quem é esse Deus? Qual é a posição dele em relação ao universo, ao mundo todo, mas estendendo aqui a todo mundo criado, vamos dizer? O texto diz que esse Deus, ele é único. Não há qualquer um que possa ser comparado com ele. Ele é incomparável. Não existe outro Deus. Ele está dizendo: nenhum outro Deus existiu antes dele. Nenhum outro vai existir depois dele. Ele não foi criado. Ele não foi inventado. Ele é desde sempre Deus eterno. Ele é soberano. Ele diz: aquilo que eu decretei, ninguém pode tirar, ninguém pode escapar das minhas mãos. Aquilo que Deus conquista é dele. Aquilo que Deus condena está condenado. Os juízos dele são inescapáveis. Não há como recorrer a qualquer instância superior, porque ele é a máxima instância de todo o universo. Ele diz que a sua mão não pode ser detida, as suas obras são irreversíveis. Fazendo eu, quem poderá desfazer? Quem pode desfazer o que Deus faz? Alguém pode descriar o que Deus criou? Alguém pode reverter os planos de Deus? Alguém pode interferir nos planos de Deus? A resposta é não, porque Deus é absolutamente soberano em relação a tudo e a todos. Veja que tem um contraponto aqui. Ao mesmo tempo em que ele tem essa relação com o universo, ele diz: eu tenho uma relação especial com vocês, e é por causa dessa relação com vocês, ou seja, vocês lembrando a sua origem, lembrando as alianças que eu estabeleci com vocês, lembrando que fui eu que as estabeleci, não sou qualquer um, é por isso que vocês podem e devem afastar o temor por conta disso. Fazendo aqui uma pequena ponte, nós precisamos ir fazendo essas pontes com muito cuidado, como sempre. Não podemos fazer essa ponte de forma arbitrária, de forma desonesta, né? Sempre quando fazemos a ponte para a igreja, precisamos fazer isso com muito cuidado. Mas é claro que existem questões aqui que vão se desdobrar em relação à igreja. A igreja é um grupo de pessoas que também foram resgatadas. É um grupo de pessoas salvas. Não do Egito, não da Babilônia, não de uma guerra aqui, outra ali, mas resgatados da morte, resgatados da condenação, resgatados do poder do pecado. Somos um povo de resgatados. Somos um povo de novas criaturas. Deus nos deu essa condição de refazer. Ele também nos criou, por assim dizer. O Novo Testamento contém várias afirmações nesse sentido, de que nós somos essa criação nova. Fomos recriados em Cristo Jesus. Efésios nos diz, para boas obras, para andarmos nesse novo caminho. Pedro, por outro lado, ele diz que nós somos agora o povo de propriedade exclusiva de Deus. Interessante isso, porque ele aplica exatamente aquilo que Deus disse sobre Israel. Ele está dizendo, está aplicando para a igreja. Nós somos esse povo que pertence, que foi comprado, que foi comprado por Deus e para Deus. E isso é um grande privilégio. Essa é a posição que a igreja tem em relação a Deus e Deus tem em relação à igreja. Essas são as semelhanças até aqui, mas a gente tem mais coisas para ver, porque são três razões para Israel afastar o temor. A primeira delas é a posição de Deus, nós falamos. Mas temos que ver também a segunda razão, que é o caráter de Deus. Deus está sempre lembrando disso. Deus está sempre lembrando nas Escrituras que Ele não é uma pessoa qualquer, Ele não é como os homens, sujeito a variações de humor, sujeito a mudanças, mas Ele é alguém absolutamente confiável. Em sua fidelidade, Ele preserva apesar do sofrimento. Isso é uma questão que sempre trouxe, continua trazendo confusão, porque o sofrimento muitas vezes parece não combinar com a ideia de preservação. Mas como Deus está preservando em meio a tudo isso que está acontecendo? E isso era um pensamento que certamente vinha à mente, vinha e atingia os corações do povo lá em Judá e lá no meio de tudo aquilo que acontecia, todas aquelas assolações, o cativeiro, tudo que eles sofreram, eles precisavam lembrar que Deus é fiel e Ele preserva apesar de tudo isso. O remanescente sobreviveria, é por isso que Ele está dizendo: o fogo não vai queimar vocês, as águas não vão afogar vocês. É uma maneira. Que ele está dizendo aqui sobre não como eles se tornariam super-homens, se tornariam invulneráveis. Aliás, tem aqui uma pequena referência ao passado, porque eles já tinham passado por experiência, atravessando o Mar Vermelho, atravessando o Rio Jordão, de como Deus literalmente preserva dessas coisas, mas aqui Deus está se referindo aos sofrimentos, às guerras, a tudo aquilo que poderia acabar com eles. Mas não iria acabar, porque ele é fiel e porque ele cuidaria deles. Eles sobreviveriam a todas as assolações, assim como sobreviverão lá no futuro, quando Israel estiver no meio de um grande tumulto, no meio de um grande assalto das nações contra eles. Eles também sobreviverão. Isaías já falou algumas vezes sobre isso. O tema vai voltar ainda aqui, mas por enquanto, só a gente lembrar disso, existe uma preservação ali no passado, existirá uma preservação no futuro. Mas também na fidelidade de Deus, ele preserva apesar do imerecimento. Interessante que o texto lembra aqui que eles são cegos e surdos, estavam cegos e surdos e continuariam assim mesmo. Nessa condição ele os preservaria. Deus não iria esperar que eles melhorassem espiritualmente, que eles progredissem espiritualmente, que eles se tornassem pessoas melhores para livrá-los, para preservá-los. A punição veio, a disciplina veio, O sofrimento veio, mas o povo não seria exterminado, a nação não iria acabar, e isso não dependia deles se tornarem melhores, deles se tornarem mais lúcidos, mais sábios, mais próximos de Deus. Dependia apenas e exclusivamente da fidelidade de Deus. Assim como no futuro também não. Israel caminha na surdez, na cegueira espiritual, e continuará caminhando assim, mas haverá o futuro em que Deus cuidará deles, e nada disso vai impedir que Deus atue. O fato é que lá no cativeiro babilônico, Judá deveria reconhecer, eles deveriam abrir os seus olhos, deveriam entender, deveriam olhar para tudo aquilo e não continuarem sendo cegos e surdos espiritualmente, mas deveriam glorificar a Deus, deveriam anunciar, inclusive, deveriam se alegrar, mas isso não foi uma coisa que aconteceu de forma geral. Aconteceu apenas de forma isolada. Lamentavelmente, eles não fizeram isso. Já no futuro, e aí sim, vai haver um aspecto mundial, até porque o texto fala que tem aspectos futuros aqui, porque eles virão do norte, vão vir do sul, vão vir de todas as direções, do leste, do oeste. Isso não aconteceu lá naquele tempo, mas vai acontecer no futuro, quando eles retornarem de todos os cantos da terra para a terra prometida, porque ali é o palco, ali é o cenário da volta de Jesus, ali é onde Deus vai concretizar promessas que estão para se cumprir e que não se cumpriram ainda. E lá sim eles irão reconhecer, lá eles deixarão de ser cegos e surdos. Aliás, já vimos textos aqui falando sobre isso também. Olhando para nós aqui novamente, com cuidado, olhando para a igreja, nós sabemos que não somos preservados do sofrimento, sabemos disso, mas somos preservados da morte eterna. Não somos preservados da morte física, a não ser a geração que vai ser arrebatada, mas na regra geral, na grande maioria, somos preservados, teremos a morte física, mas todos seremos preservados da chamada segunda morte, a morte que leva que faz parte da vida eterna longe de Deus, por isso que é chamada morte, né? Nem é chamada de vida, né? É a morte eterna, é a separação eterna de Deus. Deus já nos livrou disso, e vai livrar a igreja, como coletivamente, falando em termos coletivos, da grande tribulação que virá sobre a terra, como também já foi mencionado. Posição de Deus, o caráter de Deus, duas razões até aqui para Israel afastar o temor, mas também tem mais uma coisa aqui tem mais uma razão, que é a manifestação de Deus. Manifestação de Deus. Deus tem se manifestado ao longo da história. A palavra de Deus é confirmada através da história. Deus faz mais uma vez aqui uma espécie de desafio. Vamos testemunhar, que se apresentem as testemunhas. É como se fosse aqui um tribunal, onde as pessoas vão trazer os seus argumentos. E ele diz, olha, vocês, está falando aqui para o povo de Israel, vocês têm a história a favor de tudo aquilo que foi dito e tem sido confirmado através dela. Aquilo que eu digo, aquilo que eu anuncio, Deus é soberano, ele já disse isso ali no contexto do que nós lemos, no contexto dessa passagem. E porque ele é soberano, ele pode anunciar e fazer acontecer o que anuncia. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode não apenas ver o futuro, mas ele vê o futuro que ele mesmo criou. Ele vê o futuro que ele mesmo concretizará. Para nós a questão do tempo é complicada. Nós estamos presos dentro do tempo, mas Deus não está. Deus, ele é extratemporal, ele está além do tempo. Ele não faz parte do tempo. O tempo para ele não tem ação. Ele usa o tempo, ele criou o tempo e ele faz com que as coisas aconteçam quando é devido, quando ele determinou, do modo como ele determinou. E a história tem comprovado que tudo aquilo que ele anuncia, ele cumpre. E ele diz para o povo de Israel aqui que o cativeiro seria mais uma comprovação disso. Tudo aquilo que ele fez anteriormente, as libertações, tudo que está na história, tudo que ele previu antes e aconteceu, dá a eles agora a certeza de que o que ele está dizendo também vai acontecer. E novamente eles teriam aqui as ferramentas para dizer: viram como Deus, como esse Deus é verdadeiro? Porém a palavra de Deus, ela é confundida através da contaminação, e é por isso que Deus está trazendo essa comparação aqui. Porque o que estava acontecendo é que o paganismo influenciou o pensamento dos líderes e do povo. Por isso que ele diz aqui: qual Deus, qual ídolo, qual quem quer que seja que pôde anunciar as coisas que eu anunciei e fazê-las cumprir? Quem jamais pôde fazer isso? Eventualmente um adivinho aqui, outro ali, vai dando seus palpites, uma coisinha coincide com os acontecimentos, as pessoas ficam muito impressionadas com aquilo, mas ninguém jamais fez o que Deus fez e que está registrado nas Escrituras, do porte como Deus fez, com a exatidão como Deus fez. E ele diz: olha, aqui está mais uma oportunidade para vocês verem que é assim, e não se deixarem levar pelas falsas promessas, pelas influências do paganismo, os sábios, os conselheiros, que inclusive sugeriram as alianças com os povos vizinhos como uma falsa promessa de que a liberdade viria por esses meios, quando Deus estava repetindo que não seria assim, que isso não daria certo, que esse não era o meio. E inclusive isso redobrou ali os pecados deles por insistirem nesse tipo de coisa. Deus está dizendo: olha para a história, olha para quem eu sou, olha para o meu caráter, olha para o meu relacionamento com vocês, olha para as manifestações que eu tenho dado de quem eu sou e de como eu faço as coisas. Olhem para isso. Judá deveria testemunhar sobre os livramentos. Eles deveriam ser essas testemunhas. Esse era um dos papéis do servo que havia se tornado cego e surdo. Eles deveriam, portanto, como o texto diz, glorificar a Deus. Deus deveria ser glorificado por meio desse testemunho, eles afirmando constantemente quem é o Deus que os chamou, que os criou, que cuidava deles. Mas, como sabemos, eles falharam e continuam falhando nesse aspecto. No futuro Israel irá realmente glorificar a Deus. Isso está reservado lá na frente, quando novamente Deus se manifestar e quando novamente as profecias se cumprirem. Só que dessa vez influenciados ali pelo poder do Espírito Santo que será derramado sobre eles. Eles poderão enxergar, poderão ouvir e assim eles vão poder testemunhar. E a igreja, como fica em relação a isso? A igreja recebeu a revelação de Deus em Jesus Cristo. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Ele é Deus em carne, ele se revelou e a igreja tem esse privilégio de ter nascido com base na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a rocha sobre a qual nós estamos firmados. E ele se revelou assim também aos gentios. Nós somos parte desse povo. Nós não tínhamos recebido a revelação anteriormente. O povo não israelita não tinha todo esse histórico que era passado de pai para filho ali, ou pelo menos deveria passar. O fato é que não fazíamos parte das alianças, não tínhamos os patriarcas, como Paulo diz ali na Escritura, éramos alheios a tudo isso, e mesmo assim Deus nos chamou, ele se revelou a nós por meio de Jesus Cristo. E olha só o que Jesus Cristo disse para os seus discípulos, que os seus discípulos seriam suas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. Esse é o legado, porque veja que Israel, tendo falhado como testemunha, agora temos a igreja com essa incumbência. Eu penso que esse texto nos leva a algumas considerações. Em primeiro lugar, lembrar quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo? O que é estar em Cristo? Estar em Cristo é ser alguém resgatado. Resgatado. Veja que ali o texto diz que Etiópia, o Egito tinham sido dados ali como resgate pelo povo. De fato, é o que Deus está dizendo ali, a palavra muito especial ali é de cobrir, a ideia de uma expiação. Homens foram dados como resgate pelo povo de Israel. Veja, aqui um homem foi dado em resgate por todos. E numa situação muito maior, muito mais ampla, muito mais profunda, porque tem a ver com a nossa salvação, tem a ver com a vida eterna. Nós fomos tornados novas criaturas. A Escritura diz que nós somos comprados por alto preço, não por prata, ouro, por qualquer coisa corruptível, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso nós pertencemos a Deus, somos propriedade exclusiva dele, para que vivamos em transformação, em novidade de vida. E precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar quem nós somos. E precisamos reconhecer o nosso total imerecimento quanto ao cuidado de Deus e quanto à preservação de Deus. Se Deus cuida de nós e nos preserva no sentido espiritual, no sentido da morte eterna, no sentido da grande tribulação que virá sobre a terra, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos especiais, mas porque ele nos preserva na sua fidelidade, porque ele é fiel, porque ele prometeu nos preservar, porque as suas promessas são inabaláveis. E assim também nós precisamos deixar de temer as circunstâncias, temer os homens, temer as aparências, temer tantas coisas que afligem o coração humano. Esse tipo de temor ruim precisa ser afastado do nosso coração ao reconhecermos quem somos em Cristo. E e quem somos apesar de nós, apesar de não merecermos. E claro que o texto também nos fala de testemunho. Que Deus nos ajude, porque nós precisamos, de fato, testemunhar para o mundo quem é o verdadeiro Jesus Cristo. Porque Ele tem se revelado a nós, Ele está revelado na Escritura, Ele se revelou no nosso coração, Ele abriu os nossos olhos, Ele nos resgatou, Ele nos justificou quando cremos nele, Ele nos conduz, Ele nos ensina. Não podemos deixar de dizer quem Ele é, não podemos deixar de viver como testemunhas desse Deus grandioso e que se revelou a nós por meio de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude nisso, que afastemos toda forma de temor ruim, para que possamos ter o bom temor, o temor saudável a Deus. É uma boa semana. Deus te abençoe.